cardial 5-0, tocou e remeteu, mantendo o eixo da pista, cruzando 600 pés. Cardial 5-0, suba para 3.000 pés, curve à esquerda, proa 1-2-0. Confirme, esquerda no 2-0. Corrigindo, cardeal 5-0, proa 0-5-0, cardeal 5-0, curva esquerda, proa 0-5-0. Esquerda 0-5-0, cardeal 5-0. Correto, bom voo e boa noite. Azul 4070, aciona a identificação, autorizado via chegada a mar e desce mantém a nível 050. Via mar, 4070, tem a informação de bom. Gol 1273, estabilizou. Está no, no ILS, Gol 1273. 1273, complete na ILS, torre 1 no 8, décima 1-6. 18-6, boa. 3603, reautorizado 2.000 pés, autorizado ILS, repasso estabilizado, custo lock. Reformar estabilizado, 3603. Solo aos 1 no meio, livre à direita, time solo, 21-9. Alemão 219, voo no 7-6. Gol 1273, autorizado pouso pista, 10 vento, 090 graus, 109. Autorizado pouso, 10 voo 1273. Alfa, guardando Juliette, 173. Cardeal 50, curva esquerda, proa 280. Em caso de falha de comunicações, voará na proa D pelo cardeal 50. 280, caso de falha direto pelo cardeal 50. Level 380, via Upper Zulu 17. Departure runway 10, after departure right turn and Goli departure Ofito transition and squawk 5522 and control departure frequency 119.35. Fire to Brazilian flight level 380 via Upper Zulu 17. Departure from runway 10 is a right turn. Goli departure Ofito transition. Squawk 5522 and departure frequency 119.35. Down 3561. 3561, read back correct, and the altimeter side 1007, and report red for startup and push gate 08. We'll go 3561. 4603, 4 milhas para o marcador externo, completo na ILS, torre 1 no 8, décimo 6. 18-6, obrigado. Sou o Juliette, a seu critério para o gate 02. Gente, 7-6. Confirme se autorizado a cola de mandato. Negativo, 60. Ciente, então mantém ponto de espera. É o 601. Foto 070, informe indicada. 250. Tiana 3603, boa noite, tráfego avistado, continua aproximação, aguarde pista livre. Passa, escuta. 273, solo aos 21, libere a direita, solo 219. Direita 219, obrigado. Boa noite, Gol 973, tá ligado? Gol 1273, boa noite, táxi via Alfa India para o gate 03. Alfa India 03, tá ligado? 12 nós. Temos livre pouso, 3603. Solo Gol 1940 na posição 1 no posto de acionamento. Solo 1940. Sérgio, 1940, sou autorizado, chame táxi. Chamará táxi 1940. Bruno 273, confirmando sua autorização, vai ser até antes da Juliette aguardando. Afirmativo, antes da Juliette aguarde. Gol 601 após o 3120 da Tana curta ali e mantém. Após o Fuzero Nada ali e mantém, gol 601. 070, tem condições de manter essa velocidade até a etapa? Sim, se mantém a velocidade será o número 1 para a posição Salvador. Após ITAP autorizado 2.000 pés, quem negar 1.007, repostabilizado no curso do localizador, azul 4070. O solo aos 23, libere à direita e chame o solo 21, décima 9. 219, liberando à direita. Obrigado, boa noite. Boa noite. 40, confirme, vai iniciar o pushback? Vai iniciar agora, o 940. Gente, efetue pushback de maneira tal que deixe liberada a entrada para o gate 03. Sim, já deixou o 3 livre, o 940. 273, pode iniciar, então, campeão de back. 1273, prossegue táxi em frente Alfa, aguardando antes da Índia. O senhor vai ingressar via Índia para o gate 03, aguardando o início do pushback do banho da companhia que está no 01. Boa noite, solo, tá 3603, livrou. Boa noite, tá 3603, prossegue táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa vai aguardar antes da Juliette, 3603. Cardeal 50, curva agora à esquerda para o A260. Seu limite é o curso do localizador. Cardeal 50. 260 limitado pelo curso do localizador. Cardeal 50. Mesmo liberar o 03, está autorizado táxi via Índia para o 03, ok? Táxi com cautela e segurança. Afirmativo, 273. controle Salvador, Gol no 601. Gol no 601, contato radar na decolagem, suba nível 360, seria da Eltração Bless. Da El Bless para o 3620, é isso? Afirmo, Gol no 601. Ok, para o Gol 601, para 360. Aproximando aqui da Juliette, o 3603. Tchau 50, curva esquerda, proa 170. Seu limite continua sendo o curso do localizador. Esquerda 170, limitado pelo LAC. Juliette com segurança, observando o Boeing da Gol. Totalmente seguro, sim. Sim, então está autorizado Juliette para o 07, Fultan 3603. Prossegue para o 07, 3603. Salvador, ground down 3561, request ATC. Request clearance to push back and set up position number 8. Three, five, six, one, and standby. Standby, 3561. Solo Salvador, boa noite, o Papa Romeu Alfa, Golfito, informação Victor. Gol 940, está pronto para o táxi. Está com 191 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, alternada Galeão. Gente, o Gol 940, táxi via Índia, Alfa e Bravo, fonte para 118.62 e a torre, ajuste no 007. Tomou voo, boa noite. Obrigado, boa noite, chamar a torre 286, Gol 940. Solo Salvador, boa noite, o Papa Romeu Alfa, Golfo Vitor. Alfa, Golfo Vitor, boa noite, prossiga. Passa a informação, Victor está com 4 pessoas a bordo no pátio 3, Recife, nível 230, para acionamento. Autorização, apagou, Victor. Ok, não sei se foi. Quero deixar para 2 mil pés, mantenha a minha escuta e aguarde transferência de comunicações. Recife, 2 mil, não sei se foi, na tarde, Alfa, cuidado. Salvador, boa noite, Europa 083, descending level 100, information picture. Estadista, 4070, chame agora a torre 1986. Boa noite. Europa 083, Tias vai a bom para arrivals, qualquer endsete, flight level 050. Push report ready for taxi. Clear push and start. I'll will report ready for taxi. Time 3561. O 601 na escuta do controle Salvador? O 601 na escuta. O 601 foi autorizado pelo Centro Recife, o nível 400. Agora está reautorizado nível 380. Nível 380, Gol 1601. Cotejo. Reautorizado nível 380 como final, Gol 1601. Obrigado. Transição Aracaju, transponder 5510 e a frequência do controle 119.35. Ok, autorizado o Recife de 230, decola da 10, faz a colagem esquerda, saída PUCA, transição Aracaju, com 577, transponder 5510, controle 7935. Correto, Alfa Golf Victor, ajuste no 007, está pronto para acionamento? Ajuste no 007, está pronto para acionamento. Autorizado o acionamento, chame táxi, Alfa Golf Victor. Ok, muito grato, irá acionar, contará acionar para o táxi. Salve Salvador, 1885, informação Victor, nível 360 para o Guarulhos. Fazer o 50, intenções? Toque no momento para o Golf Victor. Ok. iniciante, continue aproximação, aguarde autorização para a troca arremetida. Voo no 601, no céu agora centro Recife, na frequência 128.8, alterne 126.4. 288.264, obrigado. Voo no 601. Está conforme o plano de voo solicitado, confins. 360, confins, aguarde cópia, agora ligou 11 a saída. Alpha 083, Brazil, Spirit 2509. 28, keep on board, Campinas, and 4 hours, South Enter. 250, Alpha 08. 3561, Private Taxi via Juliet, Alpha, and Bravo, and holding point, contact tower 118.60, and altimeter side 1007. Have a good trip. Yeah, now finish 1007 and taxi by Juliet Alpha Bravo at Hope Short of runway 1018.65. Cardeal 50, autorizado o toque arremetida, vento 090 graus, com 12 nós. Isso, toque arremetida, Cardeal 50. 09, observando a passagem do airbird da TAC, está prosseguindo para o ponto de espera. Alfa e Juliette, posição 9, confirma a sede de passagem do airbird? Sim, ativo, após o airbird, Juliette 09. Ativo, após o airbird, no 40, Cardeal. Reduza para 2509, é o número 4 na aproximação. Gente, identificou, descendo para o 040, é o quarto, vai reduzir a mínima. Estão no zero com curva direita após decolagem na saída da EL, transição de NER, transponder 5531 e a frequência do controle 119.35. Autorizado 360 para o Guarulhos. E Amberwick 50, decolando na pista 10, curva pela direita, Andel, transição de Nero, controle 1935, transponder 5531, gol 1885. Correto, gol 1885, ajuste 1007, chame pronto para o pushback acionamento no 62, hein? Camaré. Solo Alfa, acionado, para Alfa Golf Victor, confirme para o B? Estamos com 4 pessoas a bordo. 104, táxi até a saída do pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Ok, táxi, já saindo do pátio 3. Europa 083, vectoring for spacing. Turn right in heading 230, you're limited on localizer. Descent to 3000 feet, coordinate 1007. Right heading 230, descent to 3000, 1007, 1940, chame agora o centro Recife, frequência 1288 e alterna 1264. 48264-940. Estabilizado, 3-2-5. Sim, Matheus, está autorizado o procedimento e informe estabilizado. Comandante estabilizado, 3-2-5. Agião 50, tocou e remeteu os 35. Mantenha a proa, suba para 3.000 pés e chame o controle 119.35. Mantenha a proa, chama o controle, grato. Sobe para 3.000 pés. Para 3.000 na proa. Ajuste 1007. Estimativo agora sobre vetoração direita 230, descendo para 4.000, ajustando 007. O limite ao lock, o objeto 6727. Europa 083, reduce ao espírito 210 knots. Speed 210 knots, Europa 083. Só confirmando, o transponder 5532, ok? Tente cotejamento correto, ajuste ao 007, chame pronto no 03 para o pushback. Situar com o procedimento agora. Novo procedimento TLS e pouso final. Roger. ID 130, report deception localized, descent to 2000 feet. ID 130, 2000 feet, I'll call you, establish localized 10, Europa 08. Até a correção cardial 50, curva esquerda na proa norte. Esquerda norte, cardial 50. Completa final, chame torre 18-6, Pomposo. 18-6, 3-2-5-8, pra ela. 6727, reduza para 2-2-0 nós. Reduzindo, 6727. 2561, clear to take off runway 10, the wind is 080 degrees at 08 knots. Clear to take off runway 10, down 3561. Muito baixa a transmissão, confirme? Altam 3858, estabilizado no zero. Agora sim, alto e claro, 3858, avistado, continua aproximação ao lado de pista livre. Guardando pista livre, 3858. Tower 18, Europa 083, establish 10, 12 miles. Europa 083, continue on approach and number 2 for landing. Expect landing clearance. Europa 083. São 3858, check trem. Baixado e travado. São 3858, livre pouso na 10, vento 080 graus, 10 mais. Livre pouso, são 3858. São 3561, airborne at 40, call now departure control 119.35. Departure control 119.65, down 3561, good day. Alguma luz para passar de acertado? Boa noite, Eco Serra Tango, contato radar passando o Conde, mantém o 080 na Prodo VOR, chama para descer. No 080 Prodo VOR, Eco Serra Tango. Salvador Departure, good evening, TAM 3561, Gori, off it. TAM 3561, with the control departure, climb level 380, on goal departure. All departure, climb unrestricted, fly level 380, TAM 3561. 727, completa esquerda para o 120, informe estabilizado. Completando pela esquerda, 120, vai reportar estabilizado 6727. Esquerda na proa 270. Esquerda 270, cardeal. No solo aos 4-3, libere à direita, chame o solo 121 no decimal 9. 219, 3854. Clear to land 1010, the wind is 080 degrees at 12 knots. Just 110, Europa Cira. Identificou, chegada a Mare 050-6310. 96727, completa a aproximação, torre 186, bom pouso. 186, boa. Tel 50, desça para 2000 pés, aguarde vetor para o localizador. Para 2000, aguardando vetoração, cardeal. E pista livre, número 2. Gente. Em frente a Alfa, Juliette para o 08. Juliette 08. Five, six, one, call, receive center frequency, 128.8, if unable, 126.4. Receive center now, 128, the small 8, if unable, 126, the small 4. Good night, down 3565. Vou no 603, pronto, copio. Copia, pronto. Voo 603 está autorizado para Brasília, no voo 3620, via Pesuluno 7. Decola da pistão no zero, com curva direita após decolagem na saída Gole. Transição UFITO, transponder 5520 e a frequência do controle 119.35. 3620, Brasília, Pesuluno 7.